Infração de leis e princípios, nocauteando o sistema. Revolucionários ideológicos da nova era. Melhores condições de vida pra periferia, para que nossas famílias possam ter uma vida digna. Essa é nossa saga, saímos vencedores da batalha. Esperança, força divina, que ilumina nossa estrada. Vários anos buscando a conscientização do povo. Céticos agora assistam o nosso retorno. Em um caminho marcado por obstáculos e espinhos, seguindo a luz da justiça no horizonte desconhecido. Cicatrizes da guerra, vitória, medalhas na alma do soldado. Pois nossa escolha foi lutar ao invés de cruzarmos os braços. Fire to Babylon, a queda dos falsos reis. Tomar o poder e ver o povo livre mais uma vez. Irmãos de guerra, pacto de sangue. Guerreiros da nova era, microfones engatilhados. Ideologia bélica. Vamos desvendar o novo mundo. Tá com melhor dignidade e vontade. Melhor futuro, consequência, revolução. As palavras, rimas simples com grande poder. A mano, terra, consciência sagrada. Tanque de guerra na luta, o governo promove seus cortes. A batalha não cessa entre a vida e a morte. Liberdade, expressão, linha de frente dos oprimidos. A terra prometida, não nada, ouro, cobiça, comprará meu povo, favela. Sinônimo de justiça, remanescentes, renascemos das cinzas. Liberdade ideológica a toda nação. Nossos clamores de justiça jamais se calarão. Ampliando horizontes, esforçando reação. E que já somos injustos, erguem suas mãos. Liberdade ideológica a toda nação. Nossos clamores de justiça jamais se calarão. Ampliando horizontes, esforçando reação. E que já somos injustos, erguem suas mãos. Levante do trono dos acomodados para caminhar em direção ao horizonte que não conhece. Mas conhecerá quando despertar em si a energia vital para a melhoria do comportamento espiritual. Mesmo estando presenciando a linha de padrão cotidiano, dê glorificação ao seu estado momentâneo. Deixe florescer em sua vivência as cores belas que te motivam a caminhar constantemente. Até que consiga ultrapassar o horizonte que muitos conseguem ver, mas não conseguem entender, muito menos compreender. Que apenas o limite a ser ultrapassado pela saga lendária, a qual chamamos de vida. Marchando ao horizonte, visando o futuro de longe, nos olhos a claridade, ficar na terra, bandeira e o arte. Derrubar o hierarca, controlar meu universo. No verso, a espada e a cruz conquistar. Floresça a esperança, a vida é agora, e agora é nossa hora de viver. Sentir o amor e a liberdade. Esse é não conquistarmos, mais vale as lágrimas da derrota do que a vergonha de não lutar. Os horizontes ampliar, esse é nenhuma outra riqueza nos libertar. Porque esse é um novo tempo, um começo, uma caminhada. Um momento de partir, sair em busca e sorrir. Entregue nosso tesouro quando é nós retirarem nos fizer escravos. A aurora vem de longe, está perto no horizonte. Viver entre sonhos perdidos, sonhos esquecidos. Sonhos mendigos, sonhos não libertos, sonhos finitos. Honra a liberdade que brota na diversidade. Entre armas e rosas, entre o céu e a terra. Ao cessar de uma guerra, um novo horizonte me espera. Liberdade ideológica a toda nação. Nossos clamores de justiça. Jamais